Vamos aos estudos do PET volume 2, mas antes vamos ouvir uma dica de saúde e higiene. Preste atenção, agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lavar as mãos, um ato simples que faz muita diferença. Assim que voltar de um local público, antes de se alimentar e após entrar em contato com alguém que possa estar doente, sempre lave as mãos com muita água e sabão e lave as mãos por completo, não apenas as palmas, por pelo menos 30 segundos, sem esquecer a ponta dos dedos. Não tem água e sabão e quer desinfectar as mãos? O álcool 70 também pode ser utilizado. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2, nono ano, primeira semana. Eixo temático, mundo do trabalho. Tema, inovações técnicas e transformações espaciais. Vamos aprender sobre as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial, associado às relações de trabalho ao longo do tempo, às relações de trabalho no sistema capitalista de desenvolvimento, industrialização e novas relações de trabalho, desemprego, extinção de postos de trabalho, surgimento de novas profissões, as alterações nas técnicas de produções e as novas relações de trabalho no Brasil e no mundo, o modo de produção flexível e novo perfil do trabalhador. Podemos envolver nesse assunto outras disciplinas como as de artes e de história. Pelo conteúdo da primeira semana, você vai poder conhecer melhor o avanço do trabalho no decorrer dos tempos, desde a produção manual à indústria, com enfoque nas revoluções industriais. Então vamos lá? Da produção manual à indústria. Antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas da produção. Além disso, eram utilizados instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos e agulhas. Muitas vezes, a produção dos bens ocorria na casa do artesão. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras. Surge então a manufatura, caracterizada pelo trabalho em grupo, ainda predominantemente manual, pelo uso de máquinas simples e pela divisão de tarefas, ou seja, cada artesão se responsabilizava por uma parte da produção. Para ampliar a produção, em razão do aumento das vendas, as oficinas manufatureiras passaram a investir em novas tecnologias, como a máquina a vapor, o tear mecânico, que revolucionaram a produção. As máquinas substituíram diversas ferramentas antes utilizadas pelos trabalhadores nas manufaturas e no artesanato. O uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção, as fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários, que passaram a ter um salário em troca do seu trabalho. Com a utilização de máquinas e de novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala uma grande quantidade de bens e, em série, bens fabricados de acordo com um padrão que os garante iguais. As inovações de maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando profundas transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. O conjunto dessas inovações ficou conhecido como Revolução Industrial. As três fases e as características da Revolução Industrial podem ser vistas no quadro no blog profjdeuslene.blogspot.com, bem como na página 49 e 50 da apostila. Para saber mais, volte ao blog profjdeuslene.blogspot.com e clique no link indicado para ver o vídeo indicado na página 50, com o título Revolução Industrial – Resumo Desenhado, com duração de cerca de 7 minutos. Veja também as imagens coloridas da atividade proposta para este conteúdo.